Capítulo 1. É o que a Trindade deseja. Façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. O que lhe vem à mente quando lê essas palavras de Gênesis 1:26? Já meditou sobre isso? Esse é um daqueles versículos que eu conhecia havia anos, mas nunca tinha chegado a analisar. Consequentemente, nunca havia pensado sobre a honra extraordinária que é ser criado à semelhança de Deus. Passei muitas horas concentrado em meu próprio pecado e em minhas fraquezas, mas nunca dediquei tempo para me maravilhar por ter sido feito como Deus. A maioria dos que ensinam a Bíblia concorda que o uso da primeira pessoa no plural em façamos, nossa e nós, se deve ao fato de Deus estar falando como uma trindade. Gênesis 1, verso 2, explica que o Espírito estava presente na criação. João 1, versos 1 a 3, nos conta que Jesus teve um papel ativo na criação de todas as coisas. Em um momento sagrado, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Eu o incentivo a passar literalmente horas meditando nessa única frase. Agora mesmo eu o exorto fortemente a passar alguns minutos meditando sobre isso, após suplicar que ele o ilumine. O resto do livro pode esperar. Na verdade, o resto deste livro fará muito mais sentido se você permitir que o Espírito Santo o conduza em uma meditação profunda sobre esse versículo. Quando foi a última vez que você escutou alguém expressar deslumbramento sobre ter sido criado à imagem de Deus? Tiago nos alerta a tomarmos cuidado como falamos com as pessoas que nos cercam, porque essas pessoas foram feitas à imagem de Deus. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago 3, versos 7 a 10. Fomos feitos à imagem de Deus. A maioria das pessoas sabe que isso é verdade, mas não percebe que isso é sagrado. Pensando apenas no aspecto físico, elas podem imaginar Deus como se fosse uma versão maior delas próprias. Foi o que os gregos fizeram com seus deuses e semideuses. Será mesmo sobre isso que a Bíblia está falando aqui? Acho que todos concordamos que isso é muito mais profundo do que a aparência física. Jesus explicou isso a uma mulher de Samaria, que Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O que significa ser feito à imagem de um Deus que é espírito? Embora ser criado à imagem dele possa envolver algo físico, parece mais plausível que portar a imagem dele tenha a ver sobretudo com coisas que não conseguimos ver. Criados à imagem da Trindade. Supondo que você crê na Trindade, já pensou nas implicações de ser criado à imagem de um Deus que existe como três pessoas? Temos um Deus que existe eternamente em relacionamento perfeito. O que significa isso para nós como pessoas que foram feitas à imagem dele? Precisamos ter cuidado para não especular sobre algo tão sagrado. Mas Jesus nos dá bons insights em João 14. Ao que parece, fomos criados de tal forma que somos capazes de atingir a unidade com Deus e uns com os outros. Jesus explica a Filipe que qualquer um que tenha visto ele viu o Pai. João 14, verso 9. Essa é uma das alegações que mais gera confusão nessa história. É um conceito sem nenhum paralelo terreno, então parece contraditório. Para complicar ainda mais a questão, Jesus conta aos discípulos que enviará outro encorajador, que na verdade habitará neles. Todo esse discurso de Jesus desafia nossa mente e nos força a ver a nós mesmos como mais do que apenas seres materiais. No versículo 23, Jesus nos conta que ele e o Pai virão morar em nós. Em 15, verso 4, Jesus nos diz para permanecer nele e que ele permanecerá em nós. Em João 17, Jesus nos diz: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é de que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam entre nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. De algum modo real, estou em Jesus. O Espírito está em mim e o Pai e o Filho habitam em mim. Entendeu? Essa é uma declaração insana que seria uma blasfêmia se não viesse das próprias palavras de Deus. Além disso, a oração de Jesus é que todo aquele que crê se junte a essa mesma unidade perfeita de que Pai, Filho e Espírito Santo desfrutaram por toda a eternidade. Fomos criados à imagem dele, então podemos integrar essa unidade. Precisamos passar mais tempo meditando sobre mistérios como esse. É verdade que Deus habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele e que ninguém jamais ouviu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. E, no entanto, podemos estar nele assim como ele está em nós. De algum modo, podemos ser preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus e participar da natureza divina. Essas declarações não vêm de um desejo humano de nos tornarmos semelhantes a Deus, são afirmações de Deus sobre nós. Fique sentado em silêncio e peça a Deus para lhe dar um vislumbre do que ele quis dizer nesses versículos. Somos convidados a entrar em algo mais profundo do que os israelitas experimentaram. Êxodo 19, verso 16. Eles ficaram ao pé do monte e viram Moisés ascender à presença de Deus. Moisés teve a honra de falar com Deus e ouvir Deus responder com um trovão. Por mais impressionante que seja essa cena, somos convidados a algo mais profundo. Não estamos apenas assistindo de fora e olhando para uma pessoa em adoração. Ele nos chama a verdadeiramente entrar nele, ser preenchidos com ele e partilhar dele. Fomos criados de uma forma que torna isso possível. A crença na morte redentora de Cristo nos recria para tornar isso uma realidade. O desejo dele é ser perfeitamente um com você, mas não apenas com você. A oração de Cristo é para que a sua criação desfrute daquilo para o qual foi criada. Uma perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo e todos a quem Jesus salvou. O Pai que odeia a divisão. O Espírito em que em nós habita tem ciúmes. Tiago 4, verso 5. Esse é outro daqueles versículos que exigem oração e meditação profunda para serem compreendidos. É necessária uma fé gigantesca para crer que Deus tenha um desejo tão forte em relação a nós. Você acredita que o Espírito Santo Celestial tem ciúmes de você? Deus criou Adão e Eva para andarem com ele pelo jardim e nos criou não apenas para andar com ele, mas para entrar nele. Ele anseia com zelo por isso. Os pais podem saborear uma pequena amostra das emoções de Deus com os seus próprios filhos. Geramos uma vida sabendo que o bebê um dia terá liberdade para nos ignorar e viver independentemente se ele ou ela assim escolher. Toda a nossa esperança é que esse filho queira permanecer ligado a nós. Parte de nós quer exigir isso porque queremos isso tão intensamente. Mas não sabemos que isso não é amor. A dor que os pais sentem quando os filhos querem viver de modo independente deles é uma fração da que o Criador sente. Imagine como ele se sente sabendo que alguns de seus filhos desejariam que ele não existisse. Eles estão ocupados e cansados de tentar arranjar tempo para uma visita simbólica, a fim de cumprir o seu dever. O desejo de ignorá-lo é tão forte que eles se convencem de que Deus não é real. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo explica que, embora saibam que Deus existe, eles abafam a verdade. Isso mostra quão intensamente desejam se libertar de Deus. Adoramos um Deus que deseja unidade com seus filhos e entre seus filhos. Ele enviou seu filho para reunir os filhos sob seus cuidados. Nenhum bom pai quer ver separação entre os filhos. Sendo pai de 7 filhos, eu ficaria arrasado se visse algum deles rejeitado e separado dos outros. Ficaria furioso se visse qualquer dos meus filhos promover a discórdia. Na lista do que Deus odeia, Provérbios 6, ele dá a maior ênfase àquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Chama isso de detestável. Isso deveria fazer você estancar de imediato. Você deveria examinar a sua própria vida neste mesmo instante para ver se é culpado de algo que o Deus Todo-Poderoso tanto odeia. Se você consegue passar despreocupadamente para o próximo parágrafo, você tem um grave problema. Sou culpado de ter semeado discórdia. Mesmo agora, ao estudar todas essas passagens sobre a discórdia, sinto-me envergonhado de minha falta de remorso. Só um Deus Redentor, com uma graça além da compreensão, poderia ser tão paciente comigo e ainda me usar para ensinar sobre a unidade. Passei a maior parte da minha vida cristã desejando que certos grupos de cristãos não existissem. Cheguei a ter a audácia de orar pela morte de certas pessoas, porque achava que a sua eliminação beneficiaria o reino de Deus na terra. Eu não era apenas uma pessoa arrogante comum, isso está num nível além. Pense no orgulho que requer postar-se diante de Deus, um Deus onisciente, para compartilhar esse tipo de ideia. Eu era rápido demais em rotular as pessoas como falsos professores, avisando aos crentes que mantivessem distância deles. Embora haja um tempo para alertar os outros sobre falsos mestres, há também um tempo para fazer a lição de casa. Sendo rápido no julgamento, cometi erros que me custaram muito. Aderi a ondas que eram populares em meu círculo teológico, atacando homens e mulheres que agora sei que são filhos amados de Deus. Provérbios retrata isso como mais do que um erro. Tudo isso era detestável para Deus. Talvez eu fosse astuto o bastante para evitar injuriá-los abertamente em público, mas estou certo de que o sentimento que havia em meu coração escapou pela minha boca. Nenhum de nós é tão bom em fingir amor como pensamos. Além disso, só porque as minhas declarações não eram feitas em público não quer dizer que Deus a detestasse menos. Cada palavra cruel, dita em particular, sobre um de seus filhos foi ouvida por ele. Na verdade, essas palavras não foram ditas em particular e duvido que eu as houvesse dito se tivesse consciência da presença do pai deles na sala. Às vezes, as conversas secretas são as mais perigosas. Elas semeiam as discórdias de raízes mais profundas em uma pessoa que então transmite a difamação adiante. Isso é um discipulado profano. Deus o odeia. Louvado seja Deus pela cruz. Agora seria um momento adequado para adorá-lo por sua misericórdia. Todos os meus atos detestáveis foram lançados sobre Jesus na cruz. Jesus morreu para pagar por nossas discórdias e nos conduzir à unidade. O Filho que morreu para nos unir. Como tantos de nós podem ignorar a importância da unidade quando era exatamente isso que estava em jogo na cruz? Jesus sofreu e morreu para nos unir com o Pai uns com os outros. Desconsiderar a unidade é menosprezar a cruz. Ao falar sobre o modo como os romanos consumiam alimentos considerados impuros, sem considerar o impacto disso em seus companheiros de fé, Paulo afirma que esses cristãos estavam, na verdade, sendo a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Romanos 14, 15. Não poderia ter sido mais contundente. Ele recorre à mesma verdade que explica em grande detalhe em Efésios. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si esses dois grupos, uma nova unidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Efésios 2, versos 13 a 22. Todos no céu fitam Jesus com admiração. Milhares de anos, desde que creram pela primeira vez, eles continuam a se maravilhar dele. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado, Apocalipse 5:12. Pessoas que antes odiavam umas às outras estão louvando em uníssono. Um ato sagrado faz com que se ajoelhem em adoração e elas se veem ajoelhando-se ao lado de outras a quem costumavam odiar. Eu me vejo escrevendo e apagando nesta sessão. É porque não há nada a acrescentar a Efésios 2, versos 13 a 22. Não há nada confuso nesta passagem que exija uma explicação. Ela diz tudo. Por favor, leia-a de novo, devagar, e como se estivesse fazendo uma oração. É sobrenatural e deve conduzi-lo a um tempo de profundo louvor e arrependimento. O espírito que sofre com nossas divisões. A maioria dos cristãos sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ainda tende a tratá-lo como uma força impessoal. Há muitas discussões sobre o que ele faz e o que não faz. Muitos debates sobre o que as Escrituras dizem a seu respeito. Creio que há algo faltando na maioria dessas discussões sobre o Espírito Santo: o temor. Tente relembrar as últimas vezes em que você falou sobre o Espírito Santo. Havia uma referência em seu tom a ousar falar, ou melhor, a ousar falar sobre um Deus que é muito mais poderoso do que você consegue imaginar. Você falou com humildade, demonstrando que os caminhos dele estão muito além da sua compreensão. Fico envergonhada por ter participado de debates informais e até mesmo arrogantes sobre o Espírito. Falei a seu respeito como se eu fosse algum tipo de especialista sobre ele. Pense no nível de orgulho e ignorância necessários para um ser humano achar que pode falar sobre o Espírito Santo como se fosse um especialista. É absolutamente ridículo. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são os sete Espíritos de Deus. Apocalipse 4, verso 5. Não tenho a menor ideia de como será a primeira vez que eu vir Jesus, e não tenho nenhuma pista de como será o meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Até mesmo tentar imaginar esse momento me faz sentir como se eu estivesse pisando em terreno santo. Falar sobre ele é sagrado. Lembro-me da primeira vez em que li que o Espírito Santo poderia se entristecer, em Efésios 4, verso 30. Fiquei confuso. Eu era uma daquelas pessoas que não tratavam o Espírito Santo como uma pessoa, ainda que soubesse teologicamente que ele é. Mesmo nos momentos em que tive plena consciência de seu caráter de pessoa, supus que o poder infinito dele o impedisse de se entristecer. As Escrituras refutam isso. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Efésios 4, versos 29 a 31. O Espírito Santo se entristece, e Paulo fala de sua tristeza no contexto de nossas palavras e ações desagregadoras. Você já pensou seriamente sobre a verdade de que suas palavras podem entristecer um Deus santo? Isso deveria nos afetar profundamente. Se o Espírito se entristece e o Espírito habita em mim, eu deveria sentir essa tristeza. Não é possível separar os dois e dizer: bem, o Espírito está triste, mas eu estou bem, sou mais forte. Existe um grave problema se o Espírito está entristecido por nossas discórdias e ainda assim nós nos sentimos bem com isso. Ajuda-me a sentir o que sentes. Apenas recentemente o Senhor me deu sabedoria para orar. Ajuda-me a sentir o que sentes. Vi diversos exemplos nas Escrituras em que pessoas devotas sentiam o que Deus sentia e os não devotos não sentiam. Deus nunca foi um Deus que meramente desejasse que acreditássemos intelectualmente nas verdades e obedecêssemos ordens a contragosto. Ele quer o amor verdadeiro, o tipo de amor em que nos tornamos tão perfeitamente um que sentimos o que Deus sente. Na verdade, essa é uma das razões pela qual o Espírito habita em nós. O fato de que ele habita em nós cria uma unidade inseparável. Quanto mais o seu espírito se entrelaça ao dele, mais você sentirá o que ele sente, amará o que ele ama, se entristecerá com o que o entristece. Estranhamente, tanto Ezequiel 9 quanto Apocalipse 9 falam sobre Deus assinalar a testa de seu povo para protegê-lo dos juízos que cairiam sobre o resto da humanidade. Isso se assemelha ao que aconteceu no Egito, quando o anjo destruidor poupou as casas cuja porta estava marcada com o sangue do cordeiro. Precisamos prestar atenção a esses padrões nas ações de Deus. Note como Ezequiel descreve aqueles que foram assinalados. O Senhor lhe disse: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade. Matem todos. Idosos e jovens, meninas, mulheres e crianças e pequenas também, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. Ezequiel 9, versos 4 a 6. Aqueles que escaparam da ira de Deus foram aqueles que choraram e gemeram por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. O sinal estava reservado àqueles cujo coração se harmonizava com Deus ao chorar e gemer por causa dos pecados que o cercavam. Ló é um personagem interessante no Antigo Testamento e Pedro também fala sobre sua alma se entristecer. Deus resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. 2 Pedro 2, versos 7 a 8. Era um homem afligido com o pecado do mundo que o cercava. Sua alma justa estava atormentada. Vivemos em um tempo muito iníquo. Não podemos permitir que nossa alma se torne indiferente ou sensível diante do mal que nos cerca. Embora seja mais fácil ignorar o que acontece no mundo, Deus ficou satisfeito com Ló, porque este permitiu que a sua alma ficasse atormentada. Ele sentiu o que Deus sentiu. Acompanhe-me nesse raciocínio um pouco mais. Deus ordenou a Ezequiel que gemesse com amargura e coração quebrantado pelo que estava acontecendo com o povo de Deus. Ezequiel 21, verso 6. Por meio do profeta Sofonias, Deus prometeu reunir o restante do seu povo que chorava pela perversidade do mundo. Sofonias 3, 18. Em Apocalipse, ele louvou a igreja em Éfeso, porque você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Apocalipse 2, versos 2 a 6. Neemias chorou diante da ruína da cidade e do povo de Deus. Neemias 1, verso 4. E Davi derramou rios de lágrimas, porque o povo não estava cumprindo a lei divina. Salmo 119, verso 136. Na conclusão do livro de Jonas, Deus questionou o profeta relutante, porque este não estava disposto a compartilhar a compaixão que Deus sentia pelo povo rebelde de Nínive. Jonas 4. Amós repreendeu o povo por se divertir ao mesmo tempo que não se importava com a ruína da nação de Deus. Amós 6. Às vezes, quando Lisa e eu assistimos a um filme juntos, temos reações muito diferentes. É perturbador ter ficado absolutamente entediado com o filme e então olhar para Lisa e ver que ela está se desfazendo em lágrimas. Creio que algo desse tipo acontece com frequência entre Cristo e sua noiva. Deus nos disse o que considera mais importante. Ele nos descreveu tudo o que o deixa entristecido e o que o faz chorar. Apesar disso, aqui estamos, desprezando a unidade pela qual seu filho deu a vida e atacando uns aos outros por motivos irrelevantes. Esse cenário acontece o tempo todo. As coisas que nos incomodam não são as coisas que incomodam a Deus. Ao mesmo tempo, ele se incomoda com coisas que nos deixam indiferentes. Deus, ajuda-nos a sentir o que tu sentes. Alinha o nosso desejo com o teu.